possui, subindo nas minhas costas, rejeitando pra eu cair. Mas quem tem fé em Deus nunca pode desistir. Pra poder vencer na vida, só com proteção divina, quem tá grudado com Deus, o encardido não domina. Não nasci em berço de ouro, sobrevivi pedindo esmola. Vi a droga, vi o crime, não joguei minha honra fora. Eu venci honestamente, só por Deus e Nossa Senhora, que me deu força e talento, esta sagrada viola. Pra poder vencer na vida, só com proteção divina, quem tá grudado com Deus, o encardido não domina. A vida me deu pancada, mas eu engoli o choro. Aguentei a taca calado, mesmo arrancando meu couro. Ao invés de revoltar, remoí meus desaforos, respondo ao mundo cantando: quem tem Deus tem tesouro. Pra poder vencer na vida, só com proteção divina, quem tá grudado com Deus, o encardido não domina. Quem tá grudado com Deus, o encardido não domina. João Carreiro e Capataz, o encardido não domina. Me lembrei agora do Padre Léo, do falecido Padre Léo, né? Que ele não chamava Satanás de Satanás, não, chamava de encardido. No próximo bloco, Tião Carreiro e Pardinho, Nalva Aguiar e Roniel e Rafael. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O Rodolfo Nogueira, aqui de Brasília, ele me mandou uma mensagem pelo e-mail dizendo o seguinte: Cleiton, eu ouço seu programa, acompanhei seu programa em todas as rádios por onde você passou, e agora eu descobri você de novo na internet e ouço todos os dias. Eu queria que você passasse uma música para mim, que foi feita há muito tempo e que fala de Brasília. E essa música foi um sucesso grande, e na época que ela foi lançada, ela marcou um momento importante da minha vida. Ô Rodolfo, tá aí para você recordar. Tião Carreiro e Pardinho, Pagode em Brasília. Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador, quem tem a roça no mato, me chame que jeito eu dou. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. Empacador, eu corto ele de espora. Que a mulher namoradeira eu passo por e mando embora. Tem prisioneira inocente no fundo de uma prisão. Tem muita sogra encrenqueira e tem violeiro embrulhão. Eu prisioneiro inocente, eu arranjo advogado. E a sogra encrenqueira eu dou de laço dobrado. E os violeiro embrulhão com meus versos estão quebrados.

é mais beleza. Experimenta que você vai gostar, viu? A dica do programa de hoje é uma dica muito simples. Nós estamos vivendo um tempo de loucura. Todo mundo, a vida de todo mundo é complicada, o povo corre. O homem criou necessidades que, na verdade, ele não tem. E ele passa a vida inteira correndo atrás para realizar essas necessidades que ele não precisa. Muitas vezes ele não consegue, e quando ele consegue, ele descobre que aquilo não serviu, foi para nada. Nós estamos que nem cachorro correndo atrás do rabo, né? Então, pelo menos, gente, já que nós corremos o ano inteiro, pelo menos agora, do dia 20 de dezembro até o dia 5 de janeiro, pelo menos, vamos dar uma parada, uma diminuída, senão a gente não aguenta não, senão o estresse toma conta. E aí o que você faz? Você, ó, você negligenciou sua família, seus amigos, eles também. Então a dica é o seguinte, passe o Natal e o Ano Novo em família. Você vai reunir a sua família e aqueles amigos mais diletos, mais chegados. E vocês vão jogar a conversa fora, vão contar história, contar umas mentiras. E vocês vão ficar com o coração leve, o estresse vai embora. E vocês vão estar preparados para enfrentar 2014, que está chegando aí de cara feia, né? Mas, ó, faça isso. Eu, pelo menos, eu gosto mais disso, né? Juntar com a família, com os amigos. E aí você começa a contar aquelas histórias, normalmente são as mesmas histórias, as mesmas anedotas, você ri das mesmas coisas, você compartilha, isso aproxima a família, isso elimina pequenas rusgas, sabe, isso faz lembrar o contato que você tinha mais íntimo. Então é uma época para isso, você aproveitar que as pessoas estão mais suscetíveis ao amor, à amizade nessa época, para vocês passarem o Natal e o Ano Novo em família. Ah, Cleito, mas eu não tenho dinheiro. Ninguém falou em dinheiro. Se você passar num ranchinho de sapé, você passa num palácio, passa numa casa mais ou menos, o que interessa é o contato humano ali com você, com seus amigos, com seus familiares, viu? Vá por mim. Passe o Natal e Ano Novo em família e vai ter uma repercussão muito grande na sua vida, no seu emocional, se preparando aí para o ano de 2014. Esse ano foi o ano dessa dupla, né? Bruno e Marrone, Você Me Vira a Cabeça. Você me vira a cabeça, me tira do sério, destrói os planos que um dia eu fiz pra mim, me faz pensar porque a vida é assim. Eu sempre vou e volto pros teus braços. Você não me quer de verdade, no fundo eu sou sua vaidade. Eu vivo seguindo teus passos, eu sempre estou preso em seus laços. Só você chamar que eu vou, porque você não vai embora de vez, porque não me liberta dessa paixão. Por quê? Porque você não diz que não me quer mais, porque não deixa livre o meu coração. Mas tem que me prender, tem que seduzir, só pra me deixar louco por você, só pra ter alguém que me dê sempre ao seu dispor, por um segundo de amor, porque você não vai embora de vez, porque não me liberta dessa paixão. Por quê? Porque você não diz que não me quer mais, porque não deixa livre o meu coração. Mas tem que me prender, tem que seduzir, só pra me deixar louco por você, só pra ter alguém que vive sempre ao seu dispor, por um segundo de amor, mas tem que me prender, tem que seduzir. segundo de amor. Mas tem que me prender bem, tem que seduzir, só pra me deixar louco por você. Só pra ter alguém que vive sempre ao seu dispor, por um segundo de amor. Eles estão cantando cada vez melhor, cuidando cada vez mais do repertório, da gravação. E esse ano eles arrebentaram a boca do balão com Vidro Fumê e, fechando o ano, regravaram esse samba que foi sucesso na voz da Alcione e deixaram a marca dessa grande dupla, Bruno e Marrone, Você Me Vira a Cabeça, para Patrícia e o Emílio, lá de Campinas, no estado de São Paulo, que chegaram e agora fazem parte do Facebook Perfil 2 do Cleito Aguiar. Patrícia e Emílio, sejam muito bem-vindos, viu? No Cantinho do Rei, o Roberto Carlos, de vez em quando, ele se arrisca a cantar uma música sertaneja. Não é a praia dele, mas o Roberto é o Roberto e pode fazer o que quiser. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, uma versão do Zé Fortuna e Pinheirinho Júnior, Índia. Índia, seus cabelos nos ombros caídos, negros como a noite que não tem luar, seus lábios de rosa para mim sorrindo, e a doce meiguice desse seu olhar. Índia da pele morena, sua boca pequena, eu quero beijar. Índia, sangue tupi, chegar a hora de dizer adeus, fica nos meus braços só mais um instante, deixa os meus lábios se unirem ao seu. Índia, levarei saudade da felicidade que você me deu. Cantinho do Rei, Roberto Carlos, um clássico da música sertaneja, Índia. Alô? A lorota boa hoje é do Mineirinho. Mineirinho gosta demais de um pão de queijo. O Mineirinho foi passar uns dias lá em São Paulo, na casa do filho dele. E passou, e chegou um dia e falou assim, ô filho, uai filho, tô doido demais de comer um pão de queijo. Ele falou, não pai, não tem problema, aqui tem uma lanchonete muito boa aqui perto. Vou levar o senhor lá, tem um pão de queijo muito gostoso, um café muito gostoso. E levou. Mineirinho chegou, quando ele entrou assim na lanchonete, tinha quatro mulheres, cada uma mais bonita que a outra. Uma loura, uma morena, uma negra, uma ruiva, mas que as mulheres que não têm identidade, não, elas têm escritura, né? Cada lapa de coxa que... Aí o mineirinho olhou aquilo e olhou assim, então uma tabela de preço pregada na parede lá. Cafezinho, R$1. Pastel de queijo, R$1,50. Pão de queijo pequeno, R$1. Pão de queijo grande, R$2. E embaixo estava escrito assim em letras maiores. Acariciar os órgãos sexuais, R$10. Ele olhou que as moças bonitas danadas, ele chegou na mais bonita que ele achou, uma morena bonita demais. Falou assim, ô dona, é a senhora que caricia os órgãos sexuais da gente? A morena se derreteu toda, né? Sou eu. Ele falou, ô dona, só faz um favor pra mim, só vai naquela pia ali, lava a mão da senhora bem lavadinha e pega um pão de queijo pra mim. Mas gosta demais de pão de queijo. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional. O show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, frutim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBM Música. Eu não fico só na recomendação, não. Quando o trem é bom mesmo, eu mesmo aproveito, né? E foi o que eu fiz. Hoje eu sou um representante ao Porte Jeans aqui em Brasília e posso garantir para vocês que eu comecei pequeno. Eu comprei a primeira compra, eu comprei 100 peças de roupa. Comprei 100 para fazer uma experiência e deixei por conta do Jefferson mandar para mim, que ele tem mais prática, né? Ele fez uma seleção lá. Quando chegou aqui, deu briga. Não deu para quem quis. Não deu tempo nem de sair de casa, porque só as amigas da minha mulher, o pessoal, os vizinhos aqui, compraram tudo. Aí eu já pedi, fiz um pedido maior lá para a Toritama, né? E eu quero recomendar para você, para você entrar o ano rachando de ganhar dinheiro, uma grande oportunidade para você. Seja um revendedor ao Porte Jeans. Calças, bermudas, saias, aqueles shortzinhos curtos, cheio de pedraria, muito bonito, né? Uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil, direto da fábrica em Toritama, no estado do Pernambuco. Você tem uma possibilidade de lucrar até 100% e vender muito mais barato que a concorrência. É uma oportunidade para lojistas, representantes, sacoleiras e para quem tem família grande. Vale muito a pena, viu? Entre em contato com o telefone 61-9981-3601, 9981-3601 da Vivo, ou 61-8143-8802, 8143-8802 da TIM. A entrega é via transportadora para qualquer cidade do país. Ligue agora e torne-se um revendedor Oporte Jeans. Você começa fazendo pequenos pedidos, logo, logo, você vai ter a sua própria loja. Seja um revendedor Oporte Jeans, o Jeans do Brasil. Aniversariando hoje, a Vaneida Viana, Patrícia Borges, Alessandra da Silva, ou é o Pedro Paulo ou é o Matheus, um dos dois está fazendo aniversário hoje, o Ricardo Marques, Marcelina Nunes, a Marlene Souza, Vilma Campos, Thiago Lopes e o Rodrigo Soares. E hoje é um dia dos mais tristes da minha vida. No dia 19 de dezembro de 1999, o meu querido e saudoso pai Antônio Aguiar Filho partiu para se encontrar com Deus. Né? Ele morreu aos 82 anos de idade, né? E ainda completamente lúcido, mas Deus precisou dele, levou. Então hoje nós estamos completando 14 anos de um vazio impreenchível. O meu pai era uma figura muito especial, um homem muito correto, muito reto. Eu devo tudo que eu sou a ele porque ele ensinou a todos os filhos e graças a Deus nós aprendemos com ele o caminho do respeito às pessoas, da honestidade, da decência, mas chega até a beirar o exagero tanto que o meu pai era correto. Né? E ele passou isso pra gente e hoje, 14 anos depois, a saudade ainda é muito grande, né? Eu vou aqui ao livro de orações do programa Cleiton Aguiar, na página 104. Nós estamos já encerrando praticamente o ano. Tem mais poucos dias aí para o término do ano. E eu quero desejar para todos, no ano de 2014, um ano de muitas vitórias. Então eu vou trazer uma oração que se chama Senhor da Vitória. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Quando tudo se desmorona em nossos projetos humanos, em nossos apoios terrestres, quando de nossos mais belos sonhos resta apenas a desilusão, quando nossos melhores esforços e nossa mais firme vontade não alcançam o objetivo proposto, quando a sinceridade e o ardor do amor nada conseguem e o fracasso está aí, desolador e cruel, frustrando nossas mais belas esperanças, tu, Senhor, permaneces indestrutível e forte. Teus desígnios permanecem intactos. Nada pode impedir que a tua vontade se cumpra. Teus sonhos são mais belos que os nossos e tu os realizas. Convertes os fracassos em um triunfo maior. Nunca és vencido. Tu que do puro nada fazes surgir o ser e a vida, tomas nossa impotência em tuas mãos criadoras com infinito amor. Fazes dessa impotência um fruto, uma obra tua, melhor que todos os nossos desejos. Em ti, nossa esperança se salva do desastre e se cumpre em plenitude. Amém. Essa belíssima oração está na edição número 2 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar. Eu quero ver se em 2014... eu consigo reeditar esse livro, né? Abraçando aqui o Rodrigo Dyer, ele é comediante do grupo de comédias de Quatro é Melhor, aqui de Brasília, que faz muito sucesso, e agora ele faz parte do perfil número 2 do Facebook do Cleiton Aguiar. Ela tomou um novo rumo na sua vida e deu um novo rumo à sua carreira. Minha amiga Márcia Ferreira, toque de Deus! Quando venho aqui, sinto Deus falar comigo, na palavra, no olhar, ou num toque de um amigo. Sinta Deus tocar você no momento da oração. Sinta Deus tocar você, toque aí na sua mão. Toque de Deus. Uma oração,

árvore do mato, no manso regato que corta as campinas. Aos domingos eu ia passear de canoa nas lindas lagoas de águas cristalinas. Que doce lembrança daquela festança, onde tinha danças e lindas meninas. Eu vivo hoje em dia sem ter alegria, o mundo judia, mas também ensina. Estou contrariado, mas não derrotado, eu sou bem guiado pelas mãos divinas. Já me cansei de tanto sofrer. Nesta madrugada estarei de partida pra terra querida que me viu nascer. Já ouço sonhando o galo cantando, o iambu piando no escurecer. A lua prateada clareando as estradas, a relva molhada desde o anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer. Relembrando Goiá, para o meu amigo Manuel Messias, lá em Portugal, fã incondicional do Goiá, Belmonte Amaraí e o maior sucesso da música sertaneja de todos os tempos, Saudade de Minha Terra. A frase irretocável é de Benjamin Franklin. Se as cidades forem destruídas e os campos forem conservados, as cidades ressurgirão. Mas se queimarem os campos e conservarem as cidades, estas não sobreviverão. E é verdade, né? Se as cidades forem destruídas e os campos forem conservados, as cidades ressurgirão. Mas se queimarem os campos e conservarem as cidades, estas não sobreviverão. É a frase irretocável de Benjamin Franklin. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Francis Faria. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Domingo é o último programa do ano do Conexão Brasília com Cleitão Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Né, esse já é o dia 11 de setembro, eu fiz um ano que eu estou na Rede Brasil de Televisão, a mais nova rede de televisão do Brasil, crescendo muito. Né, recentemente eu estive em São Paulo, participei de vários programas lá, e a televisão promete novidades aí para o ano de 2014, nós continuaremos firmes, né? Agora no Natal nós não temos programa, no Ano Novo também não, a gente volta no dia 7, mas domingo às 22 horas você tem aí o programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar, que você pode assistir direto onde passa, no canal local, pelo canal 175 da Sky, 139 da TV Oi, 248 da GVT, 133 da Claro TV, 237 da Vivo, 714 da CTBC, no canal C1 das Parabólicas e em tempo real no site rbtv.com.br, programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. A Thaís Lopes de Itarana, no Espírito Santo, ela curte o nosso programa pela Itamix FM e deixou um recado no site da radioestudiobrasil.com.br pedindo essa música, a primeira vez que eu vou tocar aqui no programa. A discoteca do Cleitão vai abrir espaço para Francis Faria, Carrocinha de Maçã. Gabriel de Fiorino, Israel de Doge Ram, digo onda que as meninas na carrocinha de maçã. Gabriel de Fiorino, Israel de Doge Ram, digo onda que as meninas na carrocinha de maçã. Simbora menina, a onda agora é diferente, a carrocinha de maçã. Estarei um motozinho, filezinho de primeira, na minha carrocinha de vender maçã na feira. O bicho faz barulho, enche o saco e incomoda, tudo que tá bombando, faz sucesso, tá na moda. As mina fica louca quando eu lanço a promoção, quer maçã na boquinha, tudo que tá na mão. Gabriel de Fiorino, Israel de Doge Ram, tiro onda com as meninas na carrocinha.